seria voltar ao passado, rever os caminhos por onde eu andei, sentir o cheiro da terra molhada, ouvir o silêncio que eu tanto amei. No terreiro o sol se despedia, enquanto o gado mugia no sertão. Jogava milho pra porco e galinha, com o coração cheio de emoção. Saudade mora no rancho da alma e me chama pra brincar na chuva, pisar no barro com a alma lavada, charrete velha pelas estradas rústicas. Poeira sobe, mas o peito acalma ao lembrar da vida na fazenda. Cuidar dos bois, sorrir com a esperança e ver a infância dançar na lembrança. Banho de rio, céu cheio de estrelas, as histórias contadas ao pé do fogão, a simplicidade enchia os olhos mais do que ouro ou televisão. Vó no quintal fazendo café forte, vai ensinando o valor do suor. Naquele tempo, mesmo com tão pouco, a gente era tão feliz, melhor do que agora. Saudade mora no rancho da alma e me chama pra brincar na chuva, pisar no barro com a alma lavada, charrete velha pelas estradas rústicas. Poeira sobe, mas o peito acalma ao lembrar da vida na fazenda. Cuidar dos bois, sorrir com a esperança e ver a infância dançar na lembrança. Ah, se eu pudesse voltar só um dia, ser menino no campo outra vez, reencontrar a paz que o tempo escondeu e reviver a vida simples que Deus me deu.